E como disse, esses são capítulos bastante curtos que dá para terminar numa única sessão. طيب disse Rahimahullah em seguida: Babu ihtiram asma'illah ta'ala wa taghyir al-ism li'ajli dhalika wa taghyir al-ism li'ajli dhalika. Ele Rahimahullah em seguida menciona um outro capítulo que tem a ver com o capítulo anterior. Disse Rahimahullah: Babu ihtiram asma'illah ta'ala. Capítulo sobre respeitar os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taghyir al-ism li'ajli dhalika. Wa taghyir al-ism li'ajli dhalika. E também mudar o nome devido a isso, yani ao respeito. Ele nesse capítulo, rahimahullah, também chama a atenção de que a veneração a Allah subhanahu wa ta'ala implica a gente respeitar os seus nomes, subhanahu wa ta'ala, de modo que a gente não usa o nome que é somente exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. E também ele, rahimahullah, menciona mais à frente de que dentre as implicações do monoteísmo é a pessoa mudar o seu nome caso o seu nome seja um nome exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala, como forma de respeito a Allah subhanahu wa ta'ala. Disse rahimahullah an Abi Shuraih radiyallahu anhu annahu kana yukanna Aba al-Hakam faqala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam inna Allah huwa al-Hakam wa ilayhi al-Hukm. Ele em seguida menciona este hadith a partir de Abi Shuraih radiyallahu anhu, que ele era Abu Shuraih, esse companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, o seu alcunha era Abu al-Hakam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam quando soube disso disse para ele: faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah huwa al-Hakam, yani que Allah subhanahu wa ta'ala é que é o al-Hakam. E al-Hakam é aquele que yani que julga de forma correta e com justiça. Portanto, esse é um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, al-Hakam. Portanto, ele sallallahu alaihi wasallam disse para Abu Shuraih de que Allah subhanahu wa ta'ala é que é o al-Hakam, aquele que julga. Wa ilayhi al-hukm, e a ele pertence o julgamento, e a ele pertence o julgamento. Faqala inna qawmi idha akhtalafu fi shay atawni fahakamtu baynahum. Ele disse que Abu Shuraih estava a explicar ao profeta sallallahu alaihi wasallam a origem desse nome, por que ele foi dado esse nome. Veja aqui que Abu Shuraih estava a explicar de que esse nome, ele sabe de que Allah subhanahu wa ta'ala é quem merece esse nome, mas estava a explicar a origem desse nome e por que ele foi dado essa alcunha. Ele diz que o seu povo, a sua tribo, quando houvesse divergência, as pessoas voltavam para ele para julgar a desavença que pudesse ter acontecido entre eles. E quando ele julgava entre eles, cada uma das partes ficava satisfeita com o julgamento. Cada uma das partes ficava satisfeita com o julgamento. Daí que ele foi dado essa alcunha de Aba al-Hakam. Disse: faradiya kila al-fariqayn. فقال ما احسن هذا فما لك من الولد. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: isso é algo bom, de que você julga e as pessoas ficam satisfeitas com o seu julgamento. فقال, então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou a ele: فما لك من الولد, se você tem filhos. Perguntou a ele se você tem filhos. فقلت Shuraih wa Muslim wa Abdullah. Ele disse que eu tenho filhos, são eles, Shuraih, e tenho outro filho chamado Muslim, tenho outro filho também chamado de Abdullah. Faqala, então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: faman akbaruhum, qual é o mais velho deles? Qual é o mais velho dentre os teus filhos, faculto, oculto, Shureih. Quer dizer que o meu filho mais velho é Shureih. Qal, anta Abu Shureih. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, você é Abu Shureih. Yani, o teu alcunha é Abu Shureih e não Abu al-Hakam. Rawahu Abu Dawud wa ghayru. Portanto, nesta narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam corrigiu este companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é yani, Abu Shureih, quando ele tinha essa alcunha que é Abu al-Hakam. Ele sallallahu alaihi wasallam explicou de que esse é um dos nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Não convém você usar isso como alcunha, pois isso constitui desrespeito a Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, wa ilayhi al-hukm, somente a ele subhanahu wa ta'ala pertence yani, o julgamento final. E Abu Shureih, esse companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, explicou ao profeta sallallahu alaihi wasallam de que a origem desse nome, yani, ele foi dado essa alcunha porque o seu povo ficava satisfeito quando ele vinha resolver as disputas que eles tinham. Quer dizer que ambas as partes ficavam satisfeitas, daí que ele foi dado essa alcunha. E veja que o profeta sallallahu alaihi wasallam, mesmo sendo essa uma realidade, ele sallallahu alaihi wasallam mudou o alcunha dele. Portanto, aqui está a razão do Sheikh Rahimahullah falar sobre, yani, como disse no capítulo sobre respeitar os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala e mudar isso como forma de respeito a Allah subhanahu wa ta'ala. Se a pessoa tiver um nome que é exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala, deve mudar como forma de respeito e veneração a Allah subhanahu wa ta'ala. E Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, yani, aqui mencionou uma faida, um benefício, diz que é permitido yani, haver julgamento ou resolução de desavenças, de brigas fora dos tribunais. Quer dizer que se existir uma pessoa yani, capacitada, capaz de julgar um determinado assunto, não há mal em as pessoas que estão em desavença ou que têm problemas em se dirigir a essa pessoa para julgar o caso deles. Quer dizer que ele, yani, Sheikh Al-Fawzan, quer dizer que não é condição para resolver os problemas as pessoas irem yani, no tribunal. As pessoas irem sempre no tribunal. Quer dizer que se houver alguém, uma pessoa que tem a capacidade de julgar, tem conhecimento e não é conhecida por favorecer nenhuma das partes, as pessoas podem se dirigir a ele para resolverem os seus problemas. Isso é benéfico conhecer yani, este ponto, porque yani, a maior parte dos muçulmanos yani, noutros países não tem acesso ao sistema judiciário islâmico. Daí que, se existir alguém dentre os muçulmanos capaz de resolver os problemas deles, então podem se dirigir a ele para resolver os seus problemas. Portanto, isso é algo bastante benéfico conhecer, que se não existir, por exemplo, um sistema judiciário muçulmano, e a gente viu nos capítulos anteriores as regras a respeito disso, então os muçulmanos podem se dirigir a um outro muçulmano que tenha a capacidade de julgamento e não é conhecida por hawa, yani, não tem caprichos e desejos, podem se dirigir a ele para julgar os seus problemas ou para resolver os seus problemas. E também aqui há um ponto bastante importante, que é yani, no que diz respeito à alcunha, às alcunhas. A gente vê nos dias de hoje, podemos dizer, entre aspas, o abuso ou yani, a ignorância a respeito do uso da alcunha. Yani, nesse tempo que a gente vive, em que há redes sociais, em que você não conhece ninguém senão pelo seu nome. Agora, há essa epidemia que surgiu de que todo mundo que entra nas redes sociais vem com alcunha. Você nem sabe quem é essa pessoa. Yani, você nem, até como disse Sheikha O nosso Sheikh Abdullah al-Bukhari disse: você nem sabe se são jin, se são pessoas ou seres humanos. Se são jins ou seres humanos, você nem sabe. Vê Abu Fulano al-Mozambique, Abu Fulano al-Brasília, Abu Fulano não sei o que, de onde. Você nem sabe quem são essas pessoas. Portanto, o uso da alcunha ficou uma forma de as pessoas se esconderem para entrar nas redes sociais e falarem as parvoices que vierem nas suas cabeças, porque ninguém conhece a eles. Se você vai ver, esse indivíduo é conhecido por Luiz, ou Fernando, ou Alberto, ou coisa dessa natureza. Mas ele, quando vai nas redes sociais, é Abu Fulano. É parte da sunna o uso do alcunha, não há dúvida. Alcunha é parte, o uso do alcunha é parte da sunna. É parte da sunna, mas não é um objeto para a pessoa esconder a sua pessoa. Não é um objeto para a pessoa esconder a sua pessoa, como as pessoas fazem. Você vai ver na rede social, Abu Fulano. Você não conhece, nem sabe quem são esses. Mas vai estar a falar sobre o Islã. Quando você vai ver essas pessoas, são pessoas que, yani, não merecem falar sobre o Islã, porque você conhece a realidade deles. Então, quando querem falar sobre o Islã, se escondem com a capa de alcunhas e vão falar nas redes sociais. E veja que os ulamás, até você, quando vai nas biografias ou nos livros, quando você vê o uso da alcunha, é um uso da alcunha. A pessoa, quando é conhecida por um alcunha, então isso fica algo que identifica ele. E quando a pessoa não é conhecida por seu alcunha, é conhecida pelo seu próprio nome, vai encontrar somente o nome dele. Vai encontrar somente o nome dele, por mais que ele tenha alcunha. Portanto, se a pessoa não é conhecida por Abu Fulano, Abu Muhammad, não vale a pena andar nas pessoas, nas redes sociais, a colocar Abu Muhammad. Coloque o seu nome. Tá com medo do quê? Está com medo de quê? Coloca seu próprio nome. Agora, andar se a esconder com a alcunha Abu Fulano, enquanto nem é conhecido por Abu Fulano, é conhecido por José ou conhecido por outro nome. Portanto, veja só, Imam al-Bukhari, o seu nome esse é o nome do sítio onde ele nasceu, que é Bukhara. Foi conhecido ele, rahimahullah, mas com o nome da terra, do lugar onde ele nasceu, que é Bukhara. Quando se diz Al-Bukhari, não vem na cabeça de ninguém senão o autor de Sahih Al-Bukhari, do livro famoso. Portanto, é um nome que ele era conhecido. E o seu cunha era Abu Abdullah. Mas não é, você, quando vir mencionar Abu Abdullah, tem vários Abu Abdullah, ninguém sabe quem é esse. Mas você vem e diz Al-Bukhari, todo mundo conhece quem é Al-Bukhari. E o próprio nome dele, do Imam al-Bukhari, era Muhammad ibn Ismail, era o nome dele. Mas ele era conhecido mais por al-Bukhari. E o seu alcunha era Abu Abdullah. E veja Imam Muslim, al-Qushayri, rahimahullah, tem o seu cunha. E ele era da zona de al-Qushayri. Mas não era conhecido senão pelo seu próprio nome, que é Muslim ibn Hajjaj. Era conhecido pelo seu nome. Portanto, isso assim, a gente vai ver Imam Ahmad era conhecido somente pelo seu nome, mas yani, ele tem o seu cunha Abu Abdullah. Ele também yani, tinha vários outros nomes, mas era conhecido por Imam Ahmad, Imam Malik, Anas ibn Malik, era conhecido por esse nome. Você vai ver até os sahabas, Abu Huraira, era conhecido somente pelo seu cunha, mas o seu nome era Abdurrahman ibn Dawsi. E outros sahabas, você vai ver Uthman, tinha cunha, mas era conhecido pelo seu próprio nome. Portanto, quando a pessoa é conhecida por um determinado nome, não pode se esconder com outro nome. Não pode começar a usar um outro nome, pois isso levanta uma cara, yani, quer dizer que a pessoa fica desconhecida. Depois você vê, quem é o Abu Fulano? Ou é aquele que não sei, anda aí, afinal é esse Abu Fulano que anda andando na internet a falar tal e tal coisa. Quando você vai ver a realidade dele, ele é um rajulun tafi, não tem nenhum peso. para falar sobre a religião. Mas, como que irá falar sobre a religião, se escondeu com o Cunha e foi nas redes sociais, como ninguém conhece a ele, senão aqueles que estão no seu meio ou que são os seus comparsas. E dessa forma a gente vê o falda, o caos que existe na internet. Porque qualquer indivíduo hoje pega esse Cunha, vai a Bufulano, a Moçambique, a Bufulano, a não sei o quê, a Angola ou não sei o quê, vai e fala na internet. Você não sabe quem é. Você não sabe quem é. Não sabe se é jin, não sabe se é ser humano ou não. Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, é importante a gente conhecer cada coisa no seu devido lugar. Cada coisa no seu devido lugar. Portanto, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé e que nos aumente no conhecimento benéfico e que somente Ele subhanahu wa ta'ala nos faça morrer sobre o Islam e a sunna do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.